Meu nome é André Luiz, eu tenho 21 anos. Eu e minha mãe, a gente veio da Bahia pra cá na intenção que a gente podia ter uma vida melhor, ganhar bastante, né? Porque a gente lá não ganhava bicharia, a gente queria ter casa, ter carro, tudo aquilo que a gente via na televisão, a gente queria ter. Só que quando a gente chegou aqui foi totalmente o contrário. Eu entrei num mundo que, pô, sem volta, totalmente sem volta, e perdi uma coisa tão preciosa na minha vida que hoje eu me arrependo muito. Eu tive uma consequência que eu não desejo pra ninguém, 97, um ano novo, vida nova, riqueza. Eu vim de Salvador pra cá com essas ideias na cabeça. Casa própria, carro e pá, droga nem pensar. Vou dar um brinquedo pro meu filho que meu pai não conseguiu me dar. Estudar, batalhar, me formar, quebrando a cara na certeza que Deus vai me salvar. Pra minha mãe vou dar orgulho que ela nunca teve de ver seu filho formado, estudado e não vendendo peixe. Lutar por ela, por tudo que ela sofreu, ter me dado a vida, um plano pro futuro. Eu dou graças a Deus. Ter me mandado pra São Paulo foi chato. Escravizaram meu futuro porque eu vim num caminhão fretado. Nem aí, nem tô ligando pro que o povo fala. Se sou baiano porque moro no meu quarto sala. Porque o banheiro da minha casa é do lado de fora. Por causa disso que eu sou que é um aluno na escola. Porque eu tenho que ser assim. Triste carreira, triste consequência, triste fim. Me vendi por nada. Paguei o preço com a vida de quem mais amava. Porque eu tenho que ser assim. Triste carreira, triste consequência, triste fim. Me vendi por nada. Paguei o preço com a vida de quem mais amava. 14 dias passados de aula. Eu nem sonhava 100% dos alunos que só 12 não fumava. Minha mãe desesperada, calma, falava calma. Filho, arrumo logo a grana, eu já te tiro dessa escola brava. Antes de mais nada, deixa eu te avisar. Só vai pras drogas e pro crime se for pra me ver chorar. Não sai de casa escondido e nunca eu sem saber. Nem pulo os muros do vizinho pra roubar som de CD. Por quê? Aqui em São Paulo as coisas é diferente. Filho de preto, baiano, meu filho, pra muitos não é gente. Levanta as mãos e se agradece a Deus por ter nascido vivo agora. Você prometeu. Não vai limpar o quente dos amigos. Não chega tarde, olha pra frente, olha a responsa que cê tem comigo. Se você quer me ver morrer tranquila, estuda agora enquanto é tempo. Esquece os outros, cuida da sua vida. Ninguém precisa nem saber seu nome. Só falo sim, obrigado, não precisa. E cuidado com os homens. Eu só não quero você na maldade. Passando pó, metendo os canas, fez até meu fone entrar nas grades. Nem no jornal eu quero seu retrato. O nordestino drogado, desfigurado no meio do mato. Pra mim duas coisas que só tem valor. Você, meu filho, que é único e uma aliança que seu pai deixou. Mas se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Tenho certeza que você vai se lembrar um dia de quem falava pra manter você no coração. Nem adianta vir chorar depois no meu caixão. Porque eu tenho que ser assim. Triste carreira, triste consequência, triste fim. Me vendi por nada. Paguei o preço com a vida de quem mais amava. Porque eu tenho que ser assim. Triste carreira, triste consequência, triste fim. Me vendi por nada. Paguei o preço com a vida de quem mais ama. Naquele tempo eu não quis nem saber. Só dá valor pras amizades pilantragem que eu vi na TV. Eu só queria ser bem conhecido. Não ser tirado na área, mas bem lembrado no mural de amigos. Deu mais um ano, fui selar minha vida. Passando pano pros mano fulano, puxando toca fita. Minha mãe coitada sem saber de nada. Foi já a ideia de jogar na praça. Se ela acreditava, mas quem me dera ser atleta do século. Com o mundo nos meus pés, limpando a bunda com nota de 10. Não vou chorar se meu futuro é foda. Se eu falei do mundo que eu seguro o crime e não chego na droga. Mas meu futuro foi fumar maconha, passando a bola pros mano fumando, semente sem vergonha. Na cocaína eu cheirava e cheirava. E várias noites na fissura, na madruga que eu chegava em casa. Travando a fala pra minha mãe, falava que eu tava na farra louca. Chegava em casa descalço, zoado, sem camisa, ralé. Só de bermuda e touca, vivendo a pão e sopa. Cortaram até a força. Já que eu já tô no escuro, acendo a vela. Só peço a Deus que me ilumine dessa vida, eu não acabe com ela. Só peço a Deus que me ilumine agora. Ninguém deguela pra minha mãe que eu tô na droga e não vou mais na escola. Se a droga mata, se não mata, mano, atrás desgraça. Se a droga mata, se não mata, vamos lá na praça. Tô na fissura de ficar bem louco, tipo assim. Eu vou queimar um baseado agora até o fim. Porque eu tenho que ser assim. Triste carreira, triste consequência, triste fim. Me vendi por nada. Paguei o preço com a vida de quem mais amava. Porque tem que ser assim. Triste carreira, triste consequência, triste fim. Me vendi por nada. Paguei o preço com a vida de quem mais ama. Num viciado, drogado, dopado, eu me tornei. Quantas vezes embriagado, sentado nos cantos. Minha mãe rezava a noite quase louca, eu lá sentado com o braço furado, espume sangue pela boca. Já nem sabia mais o que falava, ouvia a voz dizendo: diabo, quem é sua? Deus é mais, eu tenho a minha chance. Só que uma vez drogado, sua vida nunca mais será como antes. Eu quero é pedra, vou queimar na mente. Eu pago a vista na boca, eu já sou considerado um bom cliente. Minha mãe me engana, eu não sou mais criança. Eu tô ligado que era só mocosa na gaveta, uma aliança. Já fui na boca fazer meu estrago. Faltou desconto para completar o barato, caralho, já trago. Se demorar, já tá ligado a cena. Vou na sua casa, metralha o barraco. Cobrar é sem problema. Mas na fissura eu nem lembrei do cara. Passei batido de casa, fui num boteco procurar uma lata. Na madrugada eu só escuto tiro, rajada, sirene. Uma ambulância em direção de casa. O mano meu que me ligou do fato. Minha mãe esticada no chão, morrer com tiro, minha foto na mão. Eu sei que é justo vir pagar por isso. Vou responder por assassino, porém, perante a Cristo já sei. Se a droga mata, se não mata, mano, atrás desgraça. Se a droga mata, se não mata, quem devolve a graça? De ver minha mãe sorrir de novo, se orgulhar de mim. A consequência que hoje eu sei, tudo tem um fim. Essa então foi minha consequência. Eu perdi minha mãe por minha causa e por causa das drogas. Hoje eu posso dizer que meu corpo tá curado, mas a minha alma não. Muito obrigado.